apostei tudo que eu tinha na vida pra isso dar certo. Eu caminhava perdido como se estivesse no deserto. É, só vejo o prego de ego inflado quando me tromba na noite com os bandidos mais considerados. Tomando cavô, nego tacando terror, faz um favor com as gatas do lado. Pirituba, York, pros lock, moio. Ela vem roubando a cena irresistível, envolvente. Me pergunta qual a hora no Rolex, presidente. Gastando e vivendo bem, man, assim que tem que ser. Com as gatas da Playboy fazendo acontecer. Yeah, e ela me liga o dia inteiro, mas eu tô focado no dinheiro. Gastando, lucrando, embalando, vendendo, vivendo, apostando, tudo ou nada, é nós mesmo, gata. Com os melhor nas melhor noitada. Você quer ganhar o troco, dança pra rapaziada. No polidense ela é profissional, faz os cachorro gastar até o último real. Bem perfumada, fio dental, na garupa da mil, bumbum empinadão e tal. No polidense ela é profissional, faz os cachorro gastar até o último real. Bem perfumada, fio dental, na garupa da mil, bumbum empinadão e tal. A noite cai, banzai, o céu é o limite. Chama o gerente, ela descende de Afrodite. Paco Rabanne, Cartier, cebolão nervoso. De 30 conto no pulso, nem afetou meu bolso. Loki paga de vagabundo, isso é loucura. Minhas meninas faz dinheiro sob a luz da lua. Quer competir, mas primeiro mantém a postura. Porque MC de imagem não tem respeito na rua. Pede a bênção pro pai, gastando come do pai. Férias no Paraguai, gank do Uruguai, é assim que o dom vai. Tocando puteiro, festa o dia inteiro, fuck that bitch, you know why. A irmã chamou a tia que trouxe a prima. Três gostosas jogando strip poker na cozinha. Do Renesse só mais um gole, não gostou então me engole. Eu gosto da ninfa, bandida que tá no poli. No polidense ela é profissional, faz os cachorro gastar até o último real. Bem perfumada, fio dental, na garupa da mil, bumbum empinadão e tal. No polidense ela é profissional, faz os cachorro gastar até o último real. Bem perfumada, fio dental, na garupa da mil, bumbum empinadão e tal. Mixtape de origem nobre, tá ligado? Produção DJ King Tom, a trap. Só trap bandida, meu parça.